Se o presente é embaçado, eu corro atrás pra mudar. Com minha meta na mente, tô sempre pronto a lutar. Chega de reclamação, não quero mais confusão. Só tenho boa intenção dentro do meu coração. Com minha família e os amigos, só quero ficar em paz. No dia lindo de sol, só ser feliz nada mais. Segunda-feira tá aí e o batente é pesado. O patrão pega no pé, na volta o busão lotado. Mas sou bem recompensado ao chegar dentro de casa. O sorriso da minha filha, minha alegria extravasa. E me motiva a seguir forte nessa jornada estressante. Com fé em Deus eu sigo firme, peço força a todo instante. Pra que nos livre do mal, na mente só esteja o bem. Meia milhares de vida, eu quero ser feliz também. Eu quero ser feliz também. Tantos fiz chorar, quantos magoei, por onde passei, hoje eu sei o valor que a minha vida tem. Tantos fiz chorar, quantos magoei, por onde passei, hoje eu sei o valor que a minha vida tem. Força pra lutar, pra vencer, sem fazer sofrer. Pra recompensar o amor que eu não fiz valer a pena. Devido a muitos problemas, na maioria pessoais, mas isso eu não quero mais. Foram lágrimas demais, antes hoje não mais. Os temporais passarão, na melhor ocasião. Felicidade pra mim e pra todos que estão ao meu lado. Sofrer é coisa do passado. Hoje o meu valor realmente foi encontrado. Não posso ficar parado, pois o trabalho é árduo. Enquanto a vida não acaba, eu continuo o legado. E sigo minha vida assim, pregando a sinceridade. Com o objetivo de um dia encontrar felicidade. Sem ter tempo pra parar, sem chance pra descansar. O meu caminho é certo e ele eu não vou mudar. E ele eu não vou mudar. Tantos vi chorar, quantos magoei, por onde passei, hoje eu sei o que a minha vida tem. Tantos vi chorar, quantos magoei, por onde passei, hoje eu sei o valor que a minha vida tem.